Amigos, bom dia, bem-vindos à Onda da Manhã. Nós somos assim, fazemos uma rádio aberta sem segredos. É bom estar consigo. Você está sintonizado nos 100.2 do FM da Rádio Boa Nova. Bom dia, amigo. Bem-vindos à Boa Nova e à Onda da Manhã. E não se esqueça, amigo, de agarrar a sua manhã por dentro, porque nós, durante 60 minutos aproximadamente, iremos lhe dar o movimento. Se vai na estrada, conduza com prudência e segurança. O tempo não está para brincadeiras. E o céu resolveu, nesta semana, despejar toda a água acumulada. Daí, as enchentes, as inundações, as ondas. Foram ondas grandes, ondas da manhã. Iniciamos a nossa Onda da Manhã com um grande senhor que dá pelo nome de Bill Haley. Foi o criador do rock and roll nos anos 50, 60, onde fizemos aqui uma mixagem, esperando que tenha sido do vosso inteiro agrado. É bom estar consigo, acredite. Esta é a sua Onda da Manhã, aqui nos 100.2... da Rádio Boa Nova. Para já, e sem mais perda de tempo, nós vamos passar à publicidade. 10, 20, 30, 40, 50, até mesmo 70% de desconto é no Saldos de Inverno da Mundiveste. Se aguardou pela época de saldos,

Onda da Manhã. Consigo aqui nos 100.2 do FM da Rádio Boa Nova. Um grande abraço para Arganil, Góis, Lousança e Gouveia, Coimbra, Penacova, Aveiro, Costa Nova, Tondela e Oliveira do Hospital. Tudo gente linda, tudo gente boa. Aqui, nos 100.2 do FM da Boa Nova. Agarre o seu dia por dentro, porque nós estamos-lhe a dar o movimento. E se não quer que noticiemos, não deixe que aconteça, porque nós estamos sempre em cima do acontecimento, quando o acontecimento é notícia. Onda da Manhã, consigo a fazer-vos companhia com a nossa música. Prepara que agora é a hora do show das poderosas que descem e rebolam. Afrontam as fogosas, só as que incomodam. Expulsam as invejosas que ficam de cara quando toca. Prepara, se não tá mais à vontade, sai por onde entrei. Quando começo a dança, eu te enlouqueço, eu sei. Meu exército. Exatamente, é isso aí, seu Jorge. Você é o meu parceiro aqui na Onda da Manhã. É meu parceiro. Não deixa a piteca cair. Gente boa. aí é meu parceiro. Exatamente, esse aí é o meu parceiro, foi o Sr. Jorge Bem que veio nos cumprimentar aqui na Onda da Manhã, onde você está sintonizado nos 100.2 do FM da Rádio Boa Nova. Um grande abraço para as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. França, Alemanha, Luxemburgo, Itália, Canadá, Estados Unidos da América, Brasil, Angola e Moçambique. Tudo gente linda, tudo gente boa. E onde quer que se encontre um português, a Onda da Manhã está com ele. Somos assim, fazemos uma rádio aberta sem segredos. Agarre, agarre, amigo, o seu dia por dentro, porque nós estamos-lhe a dar o movimento. Conduza com segurança e prudência. Não se esqueça do tal ditado: mais vale perder um minuto da vida do que a vida no minuto. Portanto, siga os nossos conselhos. Não use o telemóvel, a toda a atenção é pouca. Viaje connosco aqui na sua Onda da Manhã. Vamos continuar com a nossa seleção musical, especialmente escolhida a dedo e para si. Yeah.

esta semana fomos apanhados de surpresa com a morte de um grande senhor do futebol, Eusébio. Moçambicano, o rei partiu e ficou a memória de tantas glórias dadas a Portugal. Não me vou alongar aqui com adjetivos, porque Eusébio será sempre, mas sempre, recordado por Portugal. Onde quer que esteja um português, Eusébio será sempre lembrado. Dove il mare luccica e tira forte il vento, sulla vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il pianto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai, è una catena ormai che scioglie il sangue di te. In mezzo al mare penso le notti là in America, ma erano solo lampare e la bianca scia di un'elica. Senti il dolore della musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola gli sembrò più dolce anche l'amore. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene, ma tanto, tanto bene. È una catena che scioglie il sangue a rende bene, sa. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, e con un po' di trucco e con la mimica diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e fermi ti fai scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. sì, è la vita che finisce. Ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto tanto bene sai, è una che scioglie il sangue d'inte bene. Te voglio bene, ma tanto, tanto bene. Recordando o rei Eusébio. Infelizmente não temos aqui a entrevista que ele concedeu a André Bocelli, mas fica apenas a recordação e a voz deste grande cantor. Andrea Bocelli. Mai più così lontano, mai più così lontano, mai più senza la mano che ti veste. Così lontano, mai più così lontano, mai più senza il calore che ti scalda il cuore. E mille giorni e mille notti senza senza sapere. Assinature em Oliveira do Hospital, Expert. Em frente à Eptoliva. Somos especialistas em todo o tipo de impressão. Impressão de todo o tipo de brindes e lembranças, impressão em vinil e lonas. Venda de todo o tipo de consumíveis e material informático. Impressão em t-shirts, cartazes e centro de cópias. Assinature em Oliveira do Hospital, Expert. Em frente à Eptoliva. Agora mais perto de si. Em compras superiores a 25€ na nossa loja, habilitação de sorteios e uma tela com uma foto à escolha de 1 por 1,20. Restaurante O Cantinho em Oliveira do Hospital. A melhor cozinha tradicional da região. Cabrito assado no forno, bacalhau à cantinho, polvo à lagareiro, chanfana à cantinho, cozido à portuguesa. Diárias a preços económicos, abertos todos os dias. Serviços para casamentos, batizados, festas e convívios. Estamos em Oliveira do Hospital, na zona histórica. Contacte-nos 238-603-832 ou 962-735-560. Restaurante O Cantinho, em Oliveira do Hospital. Espera pela sua visita. Boa Nova, rádio de Oliveira do Hospital para todo o mundo. A Boa Nova é... A sua rádio! A sua rádio! Ring my bell, ring my bell. Ring my bell, ring my bell. Ring my bell, ring my bell. Sometimes you love it, sometimes you don't. Sometimes you need it, then you don't, then you let go. Sometimes we rush it, sometimes we fall. It doesn't matter, baby, we can take it real slow. Cause the way that we touch is something that we can't deny. And the way that you move, oh, you make me feel alive. Come on. Ring my bell, ring my bell. Ring my bell. You try to hide it, I know you do. When all you really want is me to come and get you. You're moving closer, I feel you breathe. It's like the world just disappears when you're around me. Onda da manhã no seu final. Foi bom estar consigo durante aproximadamente 55 minutos. Você agarrou o seu dia por dentro e nós demos-lhe o movimento. Nós queremos ir mais longe, queremos fazer mais amigos. Para isso, contamos com a sua amizade e com a sua presença diária, aqui, nos 100.2 da Rádio Boa Nova. É bom estar consigo, acredite. Votos sinceros para que tenham um dia feliz, com muita saúde. E para todos vós vai aquele meu abraço, o meu sorriso, aquelas flores e a continuação de um dia bom. E até sempre, amigos, falou Luís Fonseca. Bom dia!